Leonardo da Vinci foi um dos maiores gênios da humanidade. Quem é que nunca ouviu falar na Mona Lisa e o seu sorriso enigmático? Muitas e muitas casas e estabelecimentos comerciais têm uma reprodução do seu quadro da última ceia, a Santa Ceia. Mas Leonardo da Vinci não era apenas um excelente pintor, era também inventor e professor de arte. E ele fazia isso não era porque precisava, não. É porque ele gostava de ensinar. E quem é que não queria aprender a pintar com Leonardo da Vinci? Era um privilégio. Numa certa ocasião, o Leonardo da Vinci pegou uma tela em branco, fez o esboço, jogou as cores de fundo e ia começar a trabalhar. E os alunos observando. De repente ele parou. Ele parou e olhou para um dos alunos e disse: "Você." "Eu?" "Sim, você. Termine o meu quadro." "Como é que é?" "Isso mesmo, termine o meu quadro." "Mas professor, quem sou eu?" "Não, eu não tenho condições. Como que eu posso mexer numa tela que Leonardo da Vinci, o grande Leonardo da Vinci, colocou o seu pincel e a sua tinta? Mestre, eu não sou digno disso. Nem tenho capacidade para tanto." E Leonardo da Vinci insistiu: "Aqui está o tema, a iluminação é esta, termine o meu quadro." "Não, eu não tenho capacidade, eu não consigo." Aí, o Leonardo da Vinci disse uma coisa que tranquilizou o aluno: "Escute, o que eu comecei, você não pode terminar? Ali está o caminho. Você pode. O que eu iniciei é o suficiente para que você possa terminar." Aí aquele aluno de pintura, todo confiante, foi e terminou o trabalho com a orientação do grande mestre Leonardo da Vinci. E quem olhasse o quadro final podia garantir que foi o próprio Leonardo da Vinci que pintou. O estilo era o mesmo, as pinceladas idênticas. Mas quando se olhava a assinatura no cantinho da tela, estava o nome de um aluno. "Mas é idêntico ao Leonardo da Vinci." "Ah, mas é que foi feito em cima da sua base e com a sua orientação constante." E assim, a obra final, apesar de transmitir a ideia, a luz, a pincelada, as cores, o estilo inconfundível do Leonardo da Vinci, tinha a assinatura de um simples aluno de pintura. Agora, preste atenção. Deus criou os céus e a terra e tudo o que neles há. Mas este planeta que ele iniciou tão bem foi entregue a nós para que dessemos continuidade. Por isso, temos que tratar bem da terra, do ar e da água. Precisamos cuidar disto que o Pai nos deu para finalizar. Mas a coisa não para aí. O próprio Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, começou a mais magnífica obra de redenção, colocou todas as bases e disse aos seus discípulos e a você também. Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 29. "E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou." Nós temos que dar continuidade. "Ah, mas eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei louvar, eu não sei tocar, ah, eu não tenho capacidade." Mas espere aí, faça tudo em cima do Senhor Jesus, da obra que ele começou, tal e qual Pedro que disse: "Mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E assim fazendo, pegou uma grande quantidade de peixes num lugar onde, sabidamente, não havia nenhum cardume. Mas quando você faz a tua parte sobre a rocha verdadeira, sobre o alicerce que é Jesus Cristo, tudo vai dar certo. Assim como Leonardo da Vinci acompanhou o seu discípulo até o fim para que ele terminasse o quadro, também Jesus Cristo vai te acompanhar todos os dias até o final, e através de você, ele vai fazer uma grande obra nesta terra.